esteja do lado. Eles querem saber que você esteja presente. Ficamos velhos, é pra se aposentar. Tem que voltar a trabalhar, porque um salário de miséria não dá pra sustentar. Feita a obra da natureza, a criança. Pena é que cresçam e se transformam em idiotas. À procura do nada. Perdidos no labirinto do egoísmo. E dominados por uma força inexistente. A fé na imortalidade do espírito. O homem, em sua imbecilidade congênita, não percebe a existência da única verdade da vida. A imortalidade. Paralisia cerebral. Minha cabeça, perder teu juízo. Paralisia cerebral. Me embriagar até que alguém me esqueça. Parede de cerebral. Me embriagar até que alguém me esqueça. Minha cabeça, perder teu juízo. Nosso futuro é trabalhar por um salário de miséria. Saímos de casa, faça chuva ou faça sol. Não importa se você esteja doente. Eles querem saber que você esteja presente. Ficamos velhos, época de se aposentar. Tem que voltar a trabalhar, porque um salário de miséria e fome não dá pra sustentar.